essa dama já me pertenceu. E o culpado foi eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom, olhe pelo espelho a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Agora Carla Ribeiro apresenta as novidades e os lançamentos da semana. Oi gente, tô chegando aqui no programa Carlos Pitt, tô trazendo novidade como sempre. Hoje eu vou lançar a nova música de trabalho da dupla Marcos Nunes e Fabiano. Marcos Nunes é natural de Bragança Paulista, São Paulo, e o amigo Fabiano é natural de Sorocaba, São Paulo. Ambos estão trabalhando e morando em São Paulo, capital, e estão se apresentando em diversas casas de shows e eventos corporativos. Resolveram, então, oficializar um trabalho mais consciente, com o apoio e insistência de vários amigos. Eles lançaram o primeiro CD no início de 2013. O álbum foi gravado no conceituado estúdio Gravodisc e traz 13 faixas bem diversificadas, onde o tradicional e o moderno se misturam, resultando em um belo trabalho. Vou lançar a nova música deles então para você conhecer. Marcos Nunes e Fabiano, Tô Enfeitiçado. Lançamento. Eu nem vou falar de amor, eu vou direto ao papo, que Romeu e Julieta já encheu o saco. Eu não quero compromisso, eu vivo dia a dia, quero que a felicidade ande do meu lado. Eu só quero curtição, mas não me leve a mal. Mas a cara de pau eu quero te pedir, que fique comigo, te desejo, mas não prometo que vou te assumir. Nosso caso tá ficando tanto complicado, pra te querer tanto assim eu devo estar enfeitiçado. Tô enfeitiçado, tô enfeitiçado, seu sorriso me deixou assim enfeitiçado. Tô enfeitiçado, tô enfeitiçado, pra te querer o tempo todo, fique do meu lado. Eu nem vou falar de amor, eu vou direto ao papo, digo meu e Julieta já encheu o saco. Eu não quero compromisso, eu vivo dia a dia, quero que a felicidade ande do meu lado. Eu só quero curtição, mas não me leve a mal. Mas na cara de pau eu quero te pedir, que fique comigo, te desejo, mas não prometo que vou te assumir. Nosso caso tá ficando tanto complicado, pra te querer tanto assim eu devo estar enfeitiçado. Tô enfeitiçado,

chego em casa, ela fica o tempo todo reclamando. Desse jeito não dá, hoje eu deixo essa louca, eu não tô mais aguentando. Vou viver minha vida do jeito que eu quiser. Eu vou encher o meu poçante com as quatro, cinco amantes. Eu vou morar no cabaré. Tá pensando o quê? Que eu vou sofrer. Vai pegar. Já cansei de brigar, chego em casa, ela fica o tempo todo reclamando. Desse jeito não dá, hoje eu deixo essa louca, eu não tô mais aguentando. Eu vou encher o meu poçante com umas quatro, cinco amantes. Eu vou morar no cabaré. Tá pensando o quê? Que eu vou sofrer, ficar chorando à toa. Eu vou cair na bebedeira, mulherada, a noite inteira. Eu vou viver numa boa. Tá pensando o quê? Que eu vou sofrer, que eu vou me humilhar. É hoje que eu vou lá pra cima do mundo. Prima, hoje o bicho vai pegar. Tá pensando o quê? Que eu vou sofrer, fica chorando à toa. Eu vou cair na bebedeira, mulherada, a noite inteira. Eu vou viver numa boa. Tá pensando o quê? Que eu vou sofrer, eu vou me humilhar. É hoje que eu vou lá pra cima do mundo, na casa das primas. Hoje o bicho vai pegar. No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico, com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tô chegando aqui com as novidades da semana. E vou começar comentando que Paula Fernandes gravará um DVD no Rio de Janeiro em junho, no mesmo local onde há pouco mais de 2 anos o Luan Santana gravou o seu segundo DVD. Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos, mas haverá venda normal. O público carioca parece gostar muito da Paula. Pelo menos foi o que se viu na sua participação na gafieira da novela Salve Jorge, né? Nessa semana, Paula voltou da África, onde ela fez 4 shows. Os motivos de Paula fazer esses shows na África, ela esclareceu. Foi contribuir com o povo africano com parte da arrecadação de seus shows. Bonito, né? A sugestão partiu do contratante dos shows da Europa e ela topou. No Brasil, ela também tem se engajado em projetos como ONGs, prevenção do câncer de mama e ecoterapia, que é a terapia com crianças especiais em cavalos. É isso aí, a artista é formador de opinião e deve ajudar. Tá certo. E João Neto e Frederico também estão dando exemplo, financiando o sonho de uma nova dupla. Trata-se de Tony e Gil. Gil, o primeira voz da dupla, é pai de João Neto e Frederico. Professor universitário, ele tocou muitos anos da noite e foi um dos principais incentivadores da carreira dos filhos. Sabendo do sonho que o pai tinha de gravar um disco, João Neto e Frederico resolveram colocá-lo no estúdio. O resultado saiu no início do ano. O CD chamado Paixão Sem Noção está todo disponível no YouTube e conta com participações mais que especiais. Claro, João Neto e Frederico, João Carreiro e Capataz, Teodoro e Sampaio, de Paulo e Paulino. Tá legal, viu? E você já viu como se produz um CD? Assista no www.tvcp1.com e veja Carlos Pitt e a dupla Xander e Flavinho explicando tudinho. E tem muito mais, shows, clipes e as melhores baladas do pedaço. Essa semana tem o Lost Bar, que fica em Guarulhos, aqui pertinho de São Paulo, e sua badalada Quintaneja, com show de Christian e Daniel, que estiveram no programa hoje em entrevista, Carlos Pitt e muitos outros artistas que já passaram por aqui. E Carlos Pitt também está produzindo um CD do cantor sul-mato-grossense Paulo Júnior. Logo vocês vão ouvir o resultado. Quer ver outras novidades da carreira de Carlos Pitt? Ah, você já sabe, né? www.carlospitt.com. Vai lá, deixe seu recado. Boa semana, pessoal. Beijinhos e até a próxima. Em rede, programa Carlos Pitt. É 10. resolvi ligar pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz, apesar da distância que há entre nós. E uma coisa que eu preciso dizer: na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir, e pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim. Vocês agora sim, ó. Que eu preciso dizer, na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir, e pra contar chorei, a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu somente pra não sofrer. Te dizer, tô morrendo de saudade de você. Aquele mulherão batendo palma na frente do seu portão. Ela queria sua atenção. Você fingiu que não estava, não deu bola. Mas se você soubesse quem estava na sua frente, ali fora tão carente, precisando de você. Cuidado, o tempo passa e não tem como voltar. Vacilou, não tem mais jeito, no final você vai voltar. Achando tal e nem percebeu que o novo dono do coração dela sou eu. Vacilou, perdeu, ela já te esqueceu. Quem manda na parada agora sou eu. Ficou se achando tal e nem percebeu que o novo dono do coração dela sou eu. A rocha, a rocha. Aquele mulherão batendo palma na frente do seu portão. Ela queria sua atenção. Você fingiu que não estava, não deu bola não. Mas se você soubesse quem estava na sua frente, ali fora tão carente, precisando de você. Cuidado, o tempo passa e não tem como voltar. Vacilou, não tem mais jeito, no final você vai mudar. Vacilou.

TVCP1.com tem a nossa entrevista de hoje do programa Carlos Pitt, ok? Gostou? Beleza? Ah, então dá mão demais. Gente, semana que vem eu volto aqui, ó, na sua rádio. Não tem pra ninguém, hein? Obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência de sempre. Fiquem com Deus, até semana que vem. Valeu, valeu! Um abraço, tchau, tchau! Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.